meuscds.com. Sucesso, meu parceiro Moisés Bez. Segue o líder. Deixa de inconveniência. Para de contar tudo o que acontece em casa. Vem cuidar desse teu homem e vê se para com conversas fiadas. Eu tô perdendo a paciência, já não aguento mais tanta discussão. Tô começando a acreditar que esse amor passou, foi de uma ilusão. Eu faço tudo por você, só pra te satisfazer. E ainda diz pras suas amigas que eu não faço nada. Decide aí, porque agora está arrumando as malas. Então para, não vem tirando ondinha, falando pras suas amigas que você manda em mim. Não vem que não tem, não vem que não tem, não vem que não tem. Então para, não vem tirando ondinha, falando pras suas amigas que você manda em mim. Eu tenho um print aqui, que você chora e pede pra voltar pra mim. Eu tenho um print aqui que você chora e pede pra voltar pra mim. meuscds.com. Ousada Lamor, Sérgio LS, Grifo Multimarcas, Toninho, Bonitinho e Bonitão, Farmácia do Trabalhador, São Rafael, o melhor repertório do Brasil. Eu faço tudo por você, só pra te satisfazer. E ainda diz pras suas amigas que eu não faço nada. Decide aí, porque agora está arrumando as malas. Então para, não vem tirando ondinha, falando pras suas amigas que você manda em mim. Não vem que não tem, não vem que não tem, não vem que não tem. Então para, não vem tirando ondinha, falando pras suas amigas que você manda em mim. Eu tenho um print aqui, que você chora e pede pra voltar pra mim. Eu tenho um print aqui que você chora e pede pra voltar pra mim. Eu tenho um print aqui que você chora e pede pra voltar pra mim.